Hoje, dia 21 de setembro, nós vamos começar, né, a estudar sobre o grupo de evangelismo. Amém, amados? Amém. Vamos dar uma esticada aí, levanta aí um pouquinho. Vamos dar uma esticada assim. Estica o braço assim para o lado assim. Pode ficar, confia em mim, não vai quebrar nada não. Estica aí. Estica aí, estica aí todo mundo assim. Jana também, seu terapeuta vai nos ajudar agora nesse momento. Estica o braço, bem esticado assim. O amor de Deus é muito grande, então estica aí bastante. Esticou? Para o lado assim, ó. Estica assim. O amor de Deus. Com a mão aberta, as duas, nem Cristo Redentor assim no Rio de Janeiro, ó. Vamos lá. Estica aí. O amor de Deus é muito grande. É muito alto. Levanta lá em cima, ó. Muito alto. Estica aí, vai, vai lá. Muito alto. Ele também é muito profundo, vai lá embaixo. Que nem eu, ó. Toca no chão. Tá vendo? Tocou? Ah. E ele é pra mim também. Agora faz assim, ó. Ah. Ó. Aleluia. Ô, glória. Amém ou não? Se tiver alguma coisa errada, deixa depois me ajuda. É infinito. Amém? Gente, olha só que coisa maravilhosa. Irmão, eu faço essas viagens minhas por aí. Mês que vem estamos lá. Eu e o Chateau Brilhante, se Deus quiser. Santarém no Pará, 16 horas de voo. Ô, glória! Vamos comer muito tucunaré, tucupi, cracacá, cracacá, é coisa uma cara. Pato no tucupi. Só em Manaus a gente vai ficar 4 horas no aeroporto, só discipulado. Hoje foi discipulado com o Jackson no carro. Natural, ó. A gente viajando e... E com o Chateau vai ser 16 horas de discipulado. Eu acho que a gente vai ser arrebatado. Irmãos, e eu estudando já... Hã? O congresso está de Santarém. É de 21... Nós vamos botar mais um no barco. De 21 a 20... A 20... De segunda a domingo. De novembro? De outubro agora, final do mês, última semana. E aí? Se colar, a gente vai. Vou ver. Bota o dinheiro no chão aí que a passagem tá aumentando, hein? Irmãos, eu já lia sobre isso. Papai foi à Coreia e viu isso na Coreia. Eu quero agora para vocês ficarem ricos, bem ricos. Para vocês me darem uma viagem para a Coreia. Vocês como igreja não, mas um irmão, quem sabe, né? Um irmão que é muito. Irmão, meu pai viu lá na Coreia e contou pra gente. Eu comecei a ler os livros do Po Yun-shu, que depois mudou o nome para David Yun-shu, ou ao contrário, não lembro, se chama ele de Pastor Shu. E não concordo 100% da teologia dele, mas eu tinha, como reformado, né? Eu tinha uma ideia de que o Evangelho é tão bom, tão bom, tão bom, que o povo tem que vir atrás. E eu não conhecia um texto de João Calvino que dizia que, na verdade, o que vai preceder a volta de Jesus, Calvino falou muito pouco sobre o Apocalipse. Assim como Lutero disse que Tiago era palha, porque Tiago diz que a fé sem obras é morta, e toda a luta de Lutero foi contra a salvação pelas obras, até Lutero não entendeu direito o texto, mesmo assim traduziu para a Bíblia que ele traduziu. Calvino dizia que Apocalipse era palha, porque era muito confuso para ele. Mas como o maior exegeta expositor da Bíblia, ele admitia que o admitiu que, na verdade, ele não conseguia alcançar o que estava ali. Mas do pouco que Calvino falou sobre a volta de Jesus, ele disse que, na verdade, o que é mais provável que vá anteceder a volta de Jesus é um crescimento exponencial da igreja. Um crescimento da igreja que vai ser um crescimento, não como Constantino fez, e como às vezes alguns pastores querem fazer, por posição, por peso, tem que fazer. Não. Mas, como fluir o mover do Espírito Santo tão grande, como o texto diz, como as águas que cobrem o mar, conhecimento do Senhor cobrirá toda a terra. Então a igreja vai se espalhar de forma tão triunfante sobre a terra, que isso inclusive vai ser o palco para a perseguição final da igreja. Ok? E no meio disso, teremos os mártires, como já temos, e outros sofrimentos, mas a igreja espiritualmente triunfante. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas a Bíblia diz que se Jesus voltasse, o amor de muitos esfriaria. Claro, depois da perseguição mais acirrada. Mas então o que acontece? Eu comecei a ler e estudar sobre a igreja, o crescimento da igreja, porque chegou uma época que eu comecei a achar que era assim, não, quem Deus mandar, né? Que é Deus que dá o crescimento, então o que importa é que a gente seja uma igreja bíblica. Muito bíblica. Só que descobri também que uma igreja muito bíblica, ela capacita o povo para e dá tanta qualidade bíblica que o povo vai se apaixonar por almas e a igreja cresce. Lendo dos livros de Chu, ele diz que foi na convenção na Austrália, e, se não me engano, muito mais que números, um livro dele que fala que o reformado, ele diz, não, eu não posso... Inclusive, o Hernandes Dias Lopes, ele tem um texto dele, uma frase dele que ele diz, que é um pastor presbiteriano, que eu admiro muito, ele diz assim, nós não podemos ter uma numerolatria, mas também não podemos ter uma numerofobia. Porque tem gente que, para justificar que a igreja não cresce, diz, é porque o povo hoje não quer nada, não. O povo não quer nada. Quando, muitas vezes, isso parte de uma acomodação da liderança. Que não quer muito. E como diz o pastor Chu, que foi dar um congresso lá na Austrália, o pastorzinho australiano, né? País próspero, todo mundo dizimando. Tá bom. Pra que mais problema? 50 pessoas tá bom. Afinal de contas, o reino é de Deus. Ele me deu para cuidar dessas 50, basta. Ele falou, e ele ficou chocado em lágrimas, e disse para aquele homem, e as almas que estão se perdendo? Você é omisso a ela? E comecei a ler sobre essa literatura e outros inúmeros livros. Irmãos, e algo começou a acontecer dentro de mim. Porque eu comecei a entender que o que aconteceu na Coreia, o que está acontecendo com a Sabana na África, o que aconteceu com o Ronaldo Lidório lá em Guiné, o que acontece e tem acontecido na China. Descobri um documentário chamado Dedo de Deus, que tem alguns exageros, algumas coisas, mas mostra a situação da igreja em alguns lugares, que o crescimento é tão exponencial, com qualidade, que a gente diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aqui no Brasil? E aí eu comecei a descobrir, pesquisar o que acontece no Brasil também. Foi daí que fui lá para Santarém. Irmãos, como que uma cidade de 200 mil pessoas, que foi a mais violenta do país, assim como a nossa, com 200 mil pessoas, assim como a nossa, que já teve um extrativismo que deu muito dinheiro, assim como o nosso, Cacau. Saí da cidade mais violenta do país, para o que eu vi lá, o pessoal fazendo os núcleos, que lá eles chamam células, com a porta da casa aberta. Só a Igreja da Paz de Santarém, escuta aqui comigo, tem, sabe quantas pessoas discipuladas? 70 mil pessoas. Aí você diz, duas coisas. Quando você vê um negócio desse, ou você desespera, ou você se enche de esperança. Eu fico entre as duas coisas. Aí você diz, ah, pastor, entendi, você quer que a gente tenha 70 mil membros. Não. A ideia não é ter 70 mil membros. A ideia é que eu, como pastor, possa cuidar, amar, treinar a igreja, para que se Deus quiser nos dar o crescimento, ele não encontre impedimento em nós. Amém? Como é que Deus quer crescer a igreja dele em Itabuna? A obra de Deus, Deus que quer, amém ou não? Aí ele vai botar o povo que ele vai salvar onde? É difícil a gente tentar pensar como Deus, né? Então vamos tentar pensar como a palavra ensina, tá bom? Que aí a palavra, ela foi escrita por Deus, então a gente vai pensar um pouco mais. Baseado na Bíblia, e só na Bíblia, tá bom? Imagine, sendo você Deus, você vai ter um plano, eu vou salvar, esse ano eu vou salvar em Itabuna 1.000 pessoas. Eu pensei também mais, mas eu não queria ser muito numerolático. Vou salvar 10.000 pessoas em Itabuna esse ano. em que igreja Jesus salvou os 3 mil e depois os 5 mil? Na igreja que cuidava. Então, aonde Deus vai colocar esse povo? Aonde ele vai ser? Cuidado. Amém? Vamos lá, então. Isso está revolucionando minha mente, meu coração. Eu acordo de manhã, você sabe que eu tenho algumas dificuldades pessoais, né? Para mim, acordar, eu acordo cedo para trabalhar. Mas, gente, para mim, olha, eu vou vencer esse nome de Jesus. Eu vou dar essa viagem do Chateau, que acorda às 4h30, 5 horas. Isso é uma bênção para a minha vida. Porque eu acordo cedo para trabalhar. Mas acordar, eu queria acordar mais cedo porque você ganha o dia, né? Mas eu estou começando até a acordar mais cedo porque eu preciso, eu tenho que ter muita aula para ganhar, gente, muita coisa para fazer, tenho que estudar, tenho que preparar material para a igreja, e estou até acordando mais. Aí você diz, pastor, ok, esse é o seu plano pessoal, porque você é pastor. E eu quero que você repreenda isso na sua mente em nome de Jesus, porque isso é uma mensagem de Satanás, do diabo, de Beelzebu, do seu inimigo, da sua carne. Porque o mandamento é para a igreja, Vá, enquanto você vai, faça discípulos, ensinando a guardar todas as coisas, discipulado, batizando eles. E nisso estarei convosco até a minha volta. Ah! Quando eu descobri isso, estava lendo a Bíblia. Estava lendo. Aí, gente, eu não li isso em lugar nenhum, isso foi o que Deus mostrou para mim. E como que a gente nunca percebeu isso? Pega esse texto lá de Mateus 28, 18, você vai ver claramente Jesus dizendo: há uma condição para que Jesus haja plenamente na sua igreja, uma condição de obediência. Eu quero até ver a mensagem como ele fala mesmo aí, como o Eugênio Peterson fala. Cadê? A sua é corrigida? Ah, ótimo, corrigida. Vamos lá. Tirando aqui que quem é de Deus não peca, e o texto de Tiago, em João aqui diz, quem é de Deus não peca. Logo João que diz, filhinhos, se pecais, tem um advogado. E diz em Tiago, bem-aventurado que cai na tentação. Tirando esses dois, o resto está bom. É uma ótima versão, é corrigida. Mas diz aqui, ó. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dar todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Aqui, como é? Lê aí. Resoluto. A versão de Eugênio Peters. A mensagem. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim. Oh, glória, esse homem iluminado mesmo! Nem tinha lido essa versão dele, gente! Esse é o Eugênio Peterson, que perguntaram para ele uma vez assim, ele é chamado pastor dos pastores, porque ele escreve literatura para pastores, tem um homem cheio de Espírito Santo. E aí perguntaram, o senhor lê que versão da Bíblia? Aí ele, escapuliu. Aí insistiram na entrevista, você lê que versão? Aí ele disse, eu leio nos idiomas originais mesmo. E aí começou a fazer de punho essa versão que é das mais fortes. Lê o livro de Tiago aí para ver, é um soco no estômago. Soco no estômago. Então, você entendeu o que está aí? Irmãos, e eu vi uma igreja viva, onde as crianças, como estou orando e pesquisando para preparar material para elas, as crianças têm os seus grupos. A Bíblia não diz que os jovens profetizarão? Os pequenininhos? Eu vi Cauã lá, tirei a foto com ele. O vendedor de mochila? Que a gente vai conhecer. Vai dar um beijo nele, tirar uma foto. Eu e o Chateau, vamos dar um beijo nele. Que, muito humildemente, cheguei, estava evangelizando, discipulando alguém, e ele falou, eu falei, eu vou comprar uma mochila para um congresso, ele falou, ah, congresso da Paz, você conhece? Ele, conheço. Você já foi lá? É assim, eu já tenho alguns anos lá, né? Eu já cuido de tantas células, eu já tenho 70 70 pessoas, 70 células, se não me engano, a partir dele, e a gente vai crescendo, o cara mais humildade do mundo. O ministério dele muito maior do que o meu, sentadinho vendendo a mochila dele no camelô. Gente, eu fiquei com a cara no chão. Que é aquilo? Semana passada eu vou botar no vídeo para quem não viu ver. Semana que vem, perdão. Você vê como eu tô. Então, vamos pensar o seguinte. O avivamento, irmãos, é algo que vai acontecer não por causa de um grande homem que vai chegar aqui. Oh, Deus está me dizendo isso de você. Deus está me dizendo, me revela todo mundo para tudo, para todo mundo. E coisa e tal, você é curado, curado, curado. Não. Isso não é avivamento. Avivamento é cada pessoa da igreja responsável por ganhar almas e cuidar bem delas. Isso é avivamento. Amém? Pastor Russell Shedd, qual eu admiro muito, visitou essa igreja lá em Santarém. E eu não estou louvando a igreja não, gente. Eu estou louvando o empenho de fazer cumprir a Bíblia, amém ou não? Pastor Russell Shedd, eu nunca pego a oportunidade de dizer que é amigo pessoal do meu pai, que é o maior teólogo vivo do Brasil, e dizem que é o maior teólogo que o Brasil já produziu, editor da Bíblia Shedd, da Bíblia Vida Nova, ele disse assim, se há um avivamento acontecendo no Brasil, está acontecendo lá em Santarém. Porque eu fui nos núcleos, e vi o mesmo espírito todas as pessoas, de alegria, satisfação em Deus, de serviço. Quando eu ligo para minha avó, que é uma grande mulher de Deus, você sabe, me criou no Evangelho, pobre, mas fiel à palavra do Senhor, que precisa vir aqui, é verdade. A gente tem que trazer minha avó aqui para pegar para a gente. Ela só precisa chegar, né, para abençoar a gente, chato. Você chegou no frente, foi? Ah, misericórdia, gente. Ah, desculpa, gente, o texto, perdão. É verdade. Me desculpa. Minha avó tem que vir aqui antes de morrer. Gente, olha aqui. E aí, minha avó, quando eu ligo, aí, oi, vó, como é que tá a igreja? Tá uma bênção, vó. Aí ela, sim, como é que tá a igreja? É, vó, tem algumas carnalidadezinhas ainda, tem gente querendo, assim, fazer por si mesmo, mas eu estou orando, eu sei que são pessoas convertidas e a maioria esmagadora está comigo no barco. Aí minha avó fala assim, meu filho, bota o povo para ganhar alma, meu filho. Bota o povo para ganhar, pô, se tem muito mistério, não, bota para ganhar alma e cuidar do povo. A igreja, para a igreja ficar feliz, para a igreja ficar ativa, é cada um ganhando, cada um acompanhando, aí... Aí digo, amém, vó, glória a Deus, amém Jesus, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo. Amém, amado. Então vou pensar o seguinte, quando eu cheguei lá em Santarém, eu falei, como é que esse povo cresce com tanta qualidade? Discipulado e igreja nas casas, isso a gente já faz, amém ou não? Estamos aprendendo para fazer melhor, amém? Só que eu vi um tal de GE lá. O que é esse tal de GE? GE é o grupo de evangelismo. E, gente, que estratégia simples. Eu lembro que aqui há um ano e meio, eu montei um materialzinho muito legal, plano de salvação, para a gente poder. Você quem lembra, dei aula sobre isso. Lembra, Dinha? Se você estiver lá, até me conta para mim, por favor, acho que está no meu HD. Só que, assim, eu só ensinei a teologia com muito carinho, fiz com muito carinho. Mas agora eu quero enfatizar a prática, porque vocês estão bem em teologia. Eu quero a prática agora. Quero que a gente bote na prática. Eu também, na igreja presbiteriana, ficava assim, porque eu dizia, não, a gente não pode ter metas, a gente não pode ter alvos, porque é Deus que dá o crescimento. Só que, como meta pessoal, cada um de nós pode ter como meta, por exemplo, ser melhor do que é. Se Jesus mandou a gente fazer discípulo, você deve ter uma meta de ter 1, 2 ou 3 pelo menos, ou não? Foi Jesus que disse? Eu não posso chegar aqui para você assim, Jesus teve 12, eu tenho tantos, e você vai ter que ter 12. Não. Até porque ninguém aqui vai conseguir cuidar de 12. Trabalhando. O que adianta ter 12 discípulos que eu não encontro com nenhum deles pessoalmente? Bota os 12 e vou, vá, confessa aí tudo. Pô, cara, a gente fica até confundido, né? Se abrir para mais 13. Não. discipulado bíblico é um a um. Amém ou não? Então, você consegue cuidar de quantas pessoas? Eu acho que se alguém tem uma profissão que não consegue cuidar de três, duas ou três pessoas, tem que rever a profissão, porque está tirando muito de você. Ok? Mas qualquer um de nós aqui consegue cuidar de três? Ou dois, sei lá. O que eu quero é que você busque isso de Deus e trabalhe por isso. Amém ou não? Aí você diz, não, pastor, não pode ter meta. Onde é que está escrito também que eu não posso? Eu acredito no contrário. Você acredita no contrário, né? Tem que ter meta. Amém. Irmãos, olha, então o que eu vi? Olha que estratégia legal. Eu só vou apresentar um pouco dela, até por causa do nosso horário, como eu prometi para vocês, tá bom? Então, o que é esse tal de GE? Tem um material aqui muito legal, que foi um cara que eu conheci lá em Fortaleza, que ele foi da Igreja de Santarém, que, o que você disse, passou, peraí, mas a gente é Vida Nova ou a gente é Igreja da Paz de Santarém? A gente é Vida Nova. Inclusive, na teologia tem algumas diferenças bem claras sobre ele. Mas o que eu vi lá em Santarém foi tudo que eu aprendi com meu pai, só que eles têm mais 20 anos de caminhada. Ok? Então, eu trago para vocês, ministro para vocês espiritualmente, que eu recebo do meu pai, que é meu discipulador, meu pastor. Ok? E assim como meu pai me ensinou a aprender com quem é de Deus e está funcionando, eu também faço isso com vocês, amém, irmão? Amém. Papai não foi na Coreia? Eu nem fui tão longe, eu fui em Santarém, fui em Fortaleza, amém ou não? E quero ir em Manaus. Eu quero conhecer a Igreja Presbiteriana de Manaus. Que é um negócio forte. É forte, Brasil. Vocês estão comigo? Digam amém. Amém. Oi. Tem muita diferença entre Manaus? Muita. Por quê? A igreja presbiteriana, que é uma igreja que eu amo, respeito muito, já preguei inclusive aqui, nessa igreja presbiteriana, ela é tímida no crescimento. Por quê? Porque entenderam errado esse capítulo da teologia reformada. Toda a igreja do Brasil presbiteriana. Por quê? Por exemplo, o Batista evangeliza. Mas a ênfase evangelística do Batista é através das congregações, ou seja, mega, e das missões internacionais. Não é assim que a gente cresceu? Só que Jesus falou primeiro na Judéia. Então a gente aprende com a teologia presbiteriana, aprende com as missões transculturais batistas, aprende em crescer também tendo outras congregações, mas e crescer um a um? Vou aprender com quem? Com Vida Nova Salvador e com quem está 20 anos na frente de Santarém. E Fortaleza para os irmãos em Manaus. Porque a Igreja Presbiteriana de Manaus descobriu isso que a gente tem descoberto e trabalhado. E tem crescido exponencialmente com uma qualidade extraordinária. Semana que vem também vou trazer esse material para mostrar para vocês um vídeo deles. Amém, irmãos? Aí você diz, pastor, mas a gente vai... É muita coisa. Não. O que eu quero provar para vocês é que, às vezes, a gente trabalha muito, hein, Juliano? Trabalha arrancar o couro. E não produz quanto se trabalhar fazer até menos, mas mais focado. Amém, irmãos? Quantos aqui já tem bastante tempo de igreja e sabem o que eu estou falando? De que poucos fazem muito e muitos não fazem? Só que na Vida Nova, muitos vão fazer muito e ninguém vai fazer nada. Aleluia, amém, irmãos? Vocês têm que sonhar comigo, gente. Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que sonha junto é realidade. Amém ou não? Isso não é bíblico não, mas é bem bíblico. Primeiro, eu quero aqui desse materialzinho muito simples, mas muito cheio de amor, de um carinha que começou a fazer isso lá em Santarém. Quero dizer basicamente o que é esse tal de GE, tá bom? Estou respeitando o horário aí. A sigla GE significa grupo de evangelismo, o modelo de evangelismo. Não é apenas um grupo de pessoas da igreja que sai para evangelizar em uma praça, em um hospital, ou qualquer coisa do gênero. Às vezes a gente evangeliza a pessoa na praça, bom, ok, depois. Quem garante que ela vai continuar? Mas sim uma estratégia como alvo específico que não se faz apenas em um momento ou um dia. É um investimento mais profundo que precisa de tempo e cuidado para ganharmos as almas e cuidar bem delas. Outra coisa, quem é ganho através do GE é um crente que já nasce produtivo. Porque antes ele aprendeu o quê? Converte e vai para o banco. Lustra o banco aí uns 2 anos. Depois a gente, quem sabe, lhe dá uma portaria ou você vai ficar com as crianças. Aí não é assim que eu vejo no livro de Atos. A gente não pode ter uma rapidez irresponsável. Mas uma pessoa discipulada, o crescimento que uma pessoa discipulada tem em um ano, não estou exagerando. Às vezes, o crescimento que a pessoa que não é discipulada tem 5. Porque o pastor está pregando aqui, né? Ele está pregando para 50 pessoas. O Espírito Santo tem um trabalhão para cuidar de 50 em um encontro por semana. É ou não é, irmão? Mas sempre com o discipulado, a aplicação da Bíblia é focada. Amém? Como seria um discipulado daqui com 50 pessoas? Tá, como foi seu dia? Como é que está com sua esposa? Como é que está as finanças? Quero lhe servir melhor, orar com você. Como é que está aquela área da sua vida, aquela outra área da sua vida? Glória a Deus, você tem tido vitória, a gente está crescendo junto. Amém ou não? O cara não vai crescer mais rápido, gente? Claro que vai, em nome de Jesus vai. Estou muito feliz. Aleluia, glória a Deus. Porque estou fechando minha agenda com os discipulados, depois de muita oração e jejum. Estou conseguindo ter horário com todos e agora fixos. Não dá certo. Por exemplo, Jana e Lucas. Fazia. Não, aí vamos marcar ver a hora semana que vem. Não funciona. Não funciona. Agora a gente estabeleceu o horáriozinho segunda-feira, religiosamente. Não sei, beleza. Por quê? A gente vai sentar. Sentou os quatro, já que coincide que Paulo discipula Jana e discipula Lucas. Quando é possível é melhor. Então a gente tem um tempo casal, amém, glória a Deus, vocês estão ótimos, maravilhosos, para vocês são bons demais, show de bola, aleluia, glória a Deus. Olha aqui por mim, Lucas. Aí acabou esse tempo, tem outras coisinhas também, né? Aí, separadinho lá, e Lucas, amém, meu irmão? Então, a gente tem que evangelizar e cuidar das pessoas, tá bom? E um investimento mais profundo que precisa de tempo e cuidado para ganharmos as almas e cuidar bem delas. Evangelismo não é um movimento, é um momento ou circunstância, é uma reprodução de gerar filhos espirituais. E se geramos filhos, temos que cuidar. Não é correto gerá-los e não cuidar de cada um. Pois, aí que nem eu já falei, você leva o seu colega de trabalho, ele converte no final do culto. Vem aqui, colega de trabalho, Juliano. Vem aqui, pastor, rapidinho. Obrigado. Gente, como isso acontece? E o pobre do coitado aqui com hemorroida, com câncer, com úlcera? Porque tem que cuidar de todos. Não consegue. Aí a pessoa sai, vem cá, Rafa. Sai assim, ó. Vai embora, vá. Essa igreja. Sim, nada. Por quê? Porque ninguém cuidou dele. A gente fica tentando encher engradado com mangueira. Irmão, e não é muito que vai fazer. Não é muito. Desde o processo de ganhar as almas, a gente tem que investir cada um de nós. Aí entendi o GE, para mim, um argamassa que liga toda essa estrutura que eu já estudava e já buscava. E pensava, como isso são ganhas? São ganhas já no contexto do núcleo. São ganhos no contexto do evangelismo pessoal. E eu vou cuidar dessa pessoa que eu ganhei. Se eu for homem e ganhei uma mulher, eu vou encaminhar ela para minha esposa ou para outra irmã para cuidar dela. Amém ou não? Aí você diz, sim, pastor, eu vou fazer isso a vida toda? Vai encaminhar para outra? Sim, porque aquela que converteu já há 6 meses, está sendo discipulada e acompanhada, você pode acompanhar alguém que você ganhou, alguém que ela mesma vai ganhar. Pastor, isso vai dar galho, pastor. Vai não. Porque Jesus morreu pendurado num galho para a gente poder superar os galhos, amém ou não? Amém. Poxa, foi tão bonito isso. Eu esperava amém, mas sempre fusivo. Vamos lá. Vou só acabar esse parágrafo para a gente poder seguir. Tá bom, com Caleb? As estatísticas provam que uma grande maioria de revoltados, bandidos e criminosos vieram de um ato de responsabilidade dos pais pelo abandono, ausência e a falta de cuidado. Na última estatística que eu soube, falava que há no Brasil cerca de 40 milhões de cristãos evangélicos nas igrejas, mas que existem cerca de 40 milhões de cristãos desviados. O mesmo que congrega está desviado. Por que está desviado? A maioria porque não foi cuidado. É muito triste ver que para cada pastor culpado, coitado, porque não conseguiu cuidar. Não. Eu posso ficar triste e não conseguir cuidar, mas culpado não fico não. Porque eu estou cuidando de quem pode cuidar. Por isso que todo encontro que eu tenho discipulado, eu pergunto ao meu discipulando. Eu já falei para a Paula, muito carinho também, cuidado das discipulandas dela nesse fator. Pergunto, você já está discipulando alguém? Todo mundo quer ter filho aqui. E é bênção ter filho, mas ninguém quer ter filho estéril. Se a pessoa que tem estéril é você, se você chegasse e mexe, oh, sua filha é saudável, só que ela vezes tem útero. Você fica triste, né? Você, poxa, minha filha. Tudo bem que pode adotar, né? Mas, Renan, tristeza? Eu também não quero discipulando estéreis. Eu quero que reproduza e continue crescendo. Amém ou não? É muito triste ver que para cada cristão na igreja há um cristão que já esteve lá e não está mais. Isso acontece porque houve o evangelismo sem responsabilidade, sem amor, sem um cuidado. E filhos abandonados que morreram na fé. No Brasil não é difícil ganhar almas para Jesus. Pelo contrário, é até muito fácil ganhar almas. O problema é manter as pessoas na igreja. A nossa igreja, e fala do contexto dele, vendo esse triste acontecimento, entrou em crise, pois notamos que as portas da igreja eram grandes, porém as portas dos fundos eram maiores ainda. Entravam muitos, porém muitos também saíam. Igrejas grandes, que são igrejas rodoviárias, onde muitos entram e muitos saem. As pessoas apenas passam por lá, não ficam. Pensamos então, como iremos fechar e concretar as portas dos fundos para não perdermos mais pessoas? É muito fácil fazer cruzadas evangelísticas, eventos para ganhar pessoas para Jesus, mas e depois? Aonde vão essas pessoas? Quem vai cuidar delas? Se vamos gerar filhos espirituais, nós temos que cuidar, pois isso é algo muito sério. Se você não for cuidar, é melhor nem evangelizar. Será sua responsabilidade e Deus cobrará isso de você no juízo final. O GE é um evangelismo com responsabilidade. Só um parágrafo para a gente terminar. O GE é quando uma ou mais pessoas resolve ganhar alguém para Jesus. Não é algo aleatório, existe um foco, uma pessoa, uma família, alguém que já possui um contato. Ele é formado a partir de duas pessoas ou mais. O GE é o grupo de evangelismo. Um cristão e a pessoa que você deseja ganhar para Jesus. Semana que vem vamos trabalhar então quem são essas pessoas e outras estratégias, ok? Eu quis hoje para vocês só apresentar o que seria o GE. Gente, qual é o meu papel aqui? É pastorear? Sim, mas não é só pastorear. Meu papel maior, segundo Efésios, é ensinar a igreja a pastorear. Então, o que eu quero é que a gente tenha treinamento, exemplos e ferramentas para que a gente seja indesculpável. Ok? Então, uma vez que você tem treinamento, direção e exemplo, você tem com isso também poder de Deus para pôr na prática aquilo que você está aprendendo. Amém, irmãos? Eu creio que Deus, Ele tem obras maravilhosas para fazer através de nós. Agora, depende também do compromisso que vamos ter com a sua obra. Amém? Vamos orar então para terminar essa introdução do GE. Semana que vem eu espero que sejamos pontuais para que a gente possa ter de fato os 40 minutos que nós nos propusemos, ok? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos chamado ao compromisso e ao crescimento de qualidade, ganhando almas, cuidando bem delas. E que em nome de Jesus o Senhor me livre de qualquer tipo de imposição, de pressão, mas também o Senhor me livre de uma omissão, de uma apatia. Em nome de Jesus, nos dá maturidade para o equilíbrio e para que possamos ganhar todos aqueles que o Senhor já elegeu e possamos batizá-los, ensiná-los a guardar todas as coisas, porque assim o Senhor estará conosco. Não queremos ser como a sinagoga de Satanás, que tem uma placa, mas Jesus já foi embora há muito tempo. Livra-nos dessa maldição, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.